Nível de voo 360 via Upper Zulu 14 até a posição Groof, após Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Decola da pistão no zero, primeira curva direita, subida da El até a posição Leda, após direto posição Crate, onde intercepta a Zulu 14, senhor. Controle opera em 119.8, transponder 5137, chegou no 817. Eu vou é aprovado nível 360, Guarulhos, separada 10 com curva direita. Via superior Zulu 14, Zulu 14 até Groof, após o informe Zulu 16 direto Belo Horizonte, pois conforme a plano de voo apresentado. A saída conforme da El, Lita, direto Prática para interceptar a aerovia, controle 198, 537 ao transponder, gol 1897. 5137, contingimento correto, gol 1897, portal 62, estime pronto para o pushback assinamento. Muito obrigado, camarada. Qual o PLC? 1060, obrigado. Desculpa. Controle Salvador, TAM 3264, passando 200 para o 150, informação X-Ray. TAM 3264, acende a equitação. Autorizada a chegada à mar e desça até nível de voo 050, que é legal no 090. Essa é o 050 no 090 3264. Batango, Chiquilo Zulu, 40 milhas oeste do Belo Salvador, serviço radar terminado, mantenha nível de voo 080, chame Centro Recife para serviço de informação e alerta, frequência 128.8, alternando 126.0. 128.8, 126.0, vai manter 080, Chiquilo Zulu, grato. Salvador, o voo 1817 para puxa acionamento no 06. 612, o portão aprovado, voo 1817, chame táxi. Chama táxi no 817. TAM 3264. Desça para 2000 pés, que é legal no 000. Autorizada final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Desça 2000 no 000, reportará estabilizado ILS X-Ray 3264. Eu vou 1817 para o táxi 180 no POV, 4 horas e 12 de autonomia, alternando o galeão. Galeão, confirma, senhor. 1817. Meu perdão, senhor, veio intermitente, eu não copi a resposta. Confirme, 1817, galeão 0402. POB é 180. 180, copiado. Gol 817, tem táxi aprovado via parte. Juliette Alfa, deu ponto de espera pista no 0. Ajuste no 0 no 0. Chame pronto para decolagem, ponto de espera pista 10, gol 817. Ok, Juliette Alfa para 10, ajuste no 0 no 0. Vai chamar pronto, 1817. Uno 271, informe sua velocidade. 269. Ciente. Salvador, gol 1154, boa noite, ciente do artista. Gol 1154, acende identificação, autorizada a chegada a mar e desça até nível de voo 060, que é legal no 00. 060, Mário, 1154. Gol 1154, informa sua velocidade. 250, solicitado pelo centro. Sente gol 1154, informa que segue tráfego 12 horas, 10 milhas, passando nível de voo 130 para o 050, é um Boeing 737 da Gol. Gente, autorizada a linha de decolar da 1087. 817, decolou 51, chama agora o controle de Salvador em 119.8, senhor. Tenha um bom voo. 198, muito obrigado, senhor. Bom dia, senhor. Bom dia. Salvador, bom dia, gol 1-8-1-7, decola na DEL. Gol 1-8-1-7, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da DEL. 360 DEL, 1-8-1-7. Estabilizando o localizador 3264. Tran 3264, chame Torre 1-18-95. 1-18-95-3264. 1-271, desça até 2000 pés, QNH no 090, reporte estabilizado o localizador. QNH 2000, reportar estabilizado no 271. Salvador 3264, passando externo. 3264, bom dia, tráfego avistado, ajuste no 090, cheque 30. Baixo travado. 3264, tem pouso autorizado, pistão no 0, vento 080 graus com 09 nós. Autorizado pouso, pistão no 0, 3264. 264 no solo 56, libera pista próxima interseção à direita. Taxi autorizado via Alfa e Juliette até o portão 05, nesta frequência TAM 3264. Gente, vai livrar aqui pela Foxtrot, prossegue via Alfa Juliette até o 5 na sua escuta, o 3264. Bem, após estabilizado o localizador. Poderá estabilizar, 271. Com o 9154, reduza para 220 nós, tráfego do precede está 12 horas 9 milhas. 220, 9154. Com o 9154, desce até 3 mil pés, que é negar 1090. 3 mil, 9154. Uno 817, chame centro Recife, frequência 133.25, alternando 125.1. 3325.251, vou 1817, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador 87 voltando. E aqui a primeira frequência seria o 3325? Afirmativo 13325, alternando 125.1. Positivo, não conseguiu até andar de novo. Muito obrigado. Com o 1154, reduza para 180 nós. Tráfego PCS está 7 milhas à sua frente. Recebo 180 nós. Boa noite, gente.